Olá pessoa, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Esse episódio a gente tinha planejado há bastante tempo já, né, gente? Eu não lembro de quem foi a ideia, mas faz um tempo já que a gente tá pra fazer. A gente tá aqui pra falar sobre vilãs em filmes de terror. E tá aqui comigo então hoje o Felipe. Oi, Felipe. Oi, Sil, olá, Infernaltas, olá, todo mundo. Pois é, um assunto que com certeza vai render uma discussão muito legal. E, poxa, tem tudo a ver, não é? Cinema de terror, vilãs. Eu acho que vai ser bem legal esse bate-papo. Certeza. Tô também com o Ivo. Oi, Ivo. Oi, Sil, olá, Infernaltas. Vamos lá, vai ser bem legal hoje esse tema. Tô com a Luana. Oi, Lu. Oi, Sil, oi, Infernaltas. Ai, gente, não tem nem o que dizer, né? Empolgação mil, porque, né? Tema coraçãozinho, sério. Vambora. Muito bom. E finalmente o Samuel. Oi, Samuel. Oi, Sil. Oi, equipe. Boa noite, Infernaltas. E olha, você, Infernalta, faça o seguinte: pegue o bloquinho, pegue a caneta, a tesoura sem ponta. Se tiver com ponta, chame um adulto e anote todos os filmes que a gente vai falar, porque hoje a gente vai soltar referência aqui, que não vai ser pouca, não, tá? Vai ser muito bom o programa de hoje. Várias, gente. Para variar, a gente enchendo a quarentena de vocês com indicações. Exatamente. Não é? Então, vamos lá. Eu queria começar hoje, então, pedindo para você, Samuel, explicar para a gente, falar um pouco para a gente do que é o Instituto Dina Davis e da pesquisa que eles fizeram, que tem a ver com o nosso tema hoje. Então, o Instituto Dina Davis, eu confesso que eu não conheço muito, mas ele faz alguns estudos importantes em relação a cinema e sociedade, e principalmente a estudo de gênero, né? E em 2017, eles lançaram com o Google o desenvolvimento de um algoritmo, né? Que é o quociente de inclusão Dina Davis, que é facilitando para a tecnologia de aprendizagem de máquina, que com o objetivo principal que eles tinham era reconhecer padrões de gênero, tempo de tela e tempo de conversação que o espectador casual de filmes pode ignorar. Em outras palavras, dando uma explicação menos científica, quando você está assistindo um filme, esse algoritmo está calculando o que você presta atenção no filme. E o resultado deste estudo, eles contam uma história bem familiar com o mundo, né? Que é no cinema são vistos e ouvidos 2 vezes mais que as mulheres nos filmes em geral, porque existe uma única exceção dentro desse estudo, que é justamente os filmes de terror. Para vocês terem uma ideia do que é essa questão da visibilidade ou a voz, né? Essa pesquisa do Google, do Instituto Dina Davis, eles revelaram que o horror é o único gênero em que as mulheres aparecem mais em tela que os homens, com 53% de tempo no geral. E é também nos filmes assustadores que elas mais têm voz, né? 47% das falas são proferidas por personagens do gênero feminino. E para fins de comparação, em geral, as mulheres elas têm 36% de tempo em tela e 35% do tempo de fala nos filmes, né, no, dos outros gêneros. Então, olha a discrepância, a diferença. Enquanto no, nos filmes de outros gêneros, em geral, as mulheres têm 36% de tempo em tela e 35% das falas, num filme de terror é 53% de tempo em tela, mais da metade, e 47% das falas, quase a metade, né? E essa pesquisa foi feita com 100 filmes americanos com a maior receita entre 2014 e 2016. Então, também é um estudo um tanto quanto recente. E acho até que essa é a parte mais triste desse estudo, digamos assim. Porque não são os filmes antigos, não são os filmes dos anos 70, dos anos 80, da época dos slashes, que eles tinham uma mensagem assim bem negativa em relação a... Não, são filmes mais atuais mesmo, de 2014 a 2016. Então, ainda mostra que as personagens femininas, né, ainda têm muito o que conquistar dentro do cinema. Total. A gente falou um pouquinho dessa pesquisa no nosso episódio sobre diretoras mulheres, né, no cinema de terror. E é muito interessante, né, saber dessas porcentagens, assim. Mas a gente tem, nos filmes de terror, a gente tem, então, mais tempo de tela de mulheres, mas junto com elas vem todos os estereótipos que a gente já conhece, né? E os estereótipos que servem tanto para a mocinha, para a Final Girl, como para as vilãs, né? Que é do que a gente vai falar hoje. A questão dos estereótipos, né? Que é aquela coisa, né? Por mais que os filmes de horror as mulheres tenham um maior tempo de tela, maior número de falas, o surgimento dos estereótipos das mulheres nos filmes de terror é uma coisa extremamente marcante, tanto que virou até caricato, né? Virou motivo de piadas muito tempo depois. Acho que os anos 80, com os slash movies, foram o suprassumo dessa criação dos estereótipos, né? Tipo, as mocinhas que sobrevivem, geralmente quem sobrevive é uma garota nos slash movies, nos filmes de terror, de assassinos, quem sobrevive é uma garota pura e, nossa, que é completamente diferente de suas amigas, que são mais, que têm uma vida sexual ativa, que bebem, que usam drogas, que estão geralmente envolvidas com os garotos, com os garotos em geral, né? E as vilãs são uma deturpação, digamos assim, do feminismo em si, né? Ou elas, às vezes, são motivadas pela vingança, pelo rancor, pelo próprio sexo em si. Então, criou-se todas essas problemáticas, os estereótipos. Só pegando um pouquinho carona na fala do Samuel, sobre essa questão dos estereótipos, é interessante observar o seguinte. Eu queria só colocar, só fazer uma rápida provocação, que é referente a essa ideia do estereótipo no cinema. Obviamente, ninguém está defendendo que o estereótipo ele é certo, mas alguns estudiosos, eles colocam muito a questão, principalmente do cinema comercial, como sendo bastante dependente da figura do estereótipo, do clichê. Na verdade, o clichê, dentro da questão de produtos culturais, seja um livro, uma peça, um filme, uma novela, ele faz parte. Agora, qual é o grande problema? É quando esse clichê, quando esse estereótipo, ele acaba sendo exagerado, ele acaba sendo pejorativo. No entanto, ele faz parte desse universo de se contar uma história. Agora, qual é talvez a grande chave para pensar em como essa situação possa um dia melhorar? É porque todos os gêneros, todos os filmes, eles devem ser formados por clichês e estereótipos, mas dentro de ideias inovadoras. Então não é somente o clichê, é o clichê associado a alguma inovação dentro daquele assunto. Se a gente tem só o clichê, a gente só vai ter a repetição e realmente, assim, não vamos sair do canto. Mas se a gente percebe o clichê como parte desse elemento que está, digamos, aberto ao diálogo, que é justamente o que se propõe, né? Essa ideia de você trazer sempre elementos novos à obra, senão você vai ter apenas uma repetição, então pode ser que esses clichês eles possam começar a ser transformados ou adaptados ou até, de certa forma, recodificados. Qual é o problema nisso tudo? Nós estamos falando de filmes feitos para um grande público. Então, vai muito da aceitação do público diante do que eles estão vendo. Então, se eu estou vendo o papel, o clichê, a forma como a mulher é trabalhada, mas eu acabo achando que isso é normal e eu não sinalizo como público para a indústria que isso é errado ou que eu não aprovo mais isso como um grande público, o problema é que os cineastas, as produtoras, os estúdios vão continuar lançando essas ideias sem quase nenhum tipo de inovação. Por que é importante pensar nisso, pessoal? Porque a função do público é muito importante disso, de questionar, de reclamar, de criar uma discussão sobre o tema. Então, não pensem que vocês, que nós somos simplesmente consumidores passivos. Se a gente começa a dar resposta a esse tipo de provocação, pode ser que possamos ter melhoras diante desse cenário. Então é muito importante saber como reagir a esses produtos que consumimos e não apenas consumir. Então, assim, é ser crítico, é gerar uma discussão sobre. Sim. O problema que a gente tem, que a gente enxerga muito hoje, é que muita gente se dói quando mulher ganha destaque, né? Uhum. Então a gente sempre vai ter essa guerra. Vão ter as pessoas que vão comemorar, porque é isso que a gente vem pedindo há tempos. E vai ter gente que vai se doer porque, não, agora só a mulher que pode ser heroína de filme da Marvel, sabe? Sei lá. Então a gente sempre tem esses dois lados. É até interessante ver esse tipo de discussão. É importante, mas tem gente que só tá aí só pra reclamar mesmo, né? Sim. Tá acrescentando muito. Essa coisa do clichê que o Felipe falou, também tem uma coisa muito que envolve o universo, né, das mulheres no cinema de terror, principalmente, que é a coisa do fetiche, né? É sempre, uhum, tipo, vem o clichê junto com aquela super fetichização da imagem da mulher. Tipo assim, é sempre a mina correndo de salto e de sutiã e calcinha e sempre com corpão e tal, e é sempre essa imagem. Essa imagem vai sendo replicada como uma espécie de clichê também, obviamente, mas tá muito conectado esses dois universos, sabe? A gente vê isso replicado, obviamente, em diversos gêneros aí cinematográficos, mas isso é muito forte, assim, do cinema de terror. Então, você vai pra sala já esperando que vai ter aqueles estereótipos que vão ser lançados ali, que eles vão ser trabalhados, e tem essa questão desse fetiche, que isso acaba sendo, de certa forma, trazido para a vida real, assim, como se as pessoas esperassem aqueles posicionamentos das pessoas, tipo assim, ah, você tem que ser a inocente, uhum, ou se você for a bitch, você vai se lascar, sabe? Tipo, é aquela coisa, assim, que acaba ultrapassando esses limites. Obviamente que hoje em dia a gente debate muito mais todas essas questões, mas assim, sinto que na década de 80, nos 90, isso era muito forte, assim, né? Tipo, papéis desempenhados ali. E há uma construção de gênero muito forte aí, porque, por exemplo, você pega entrevistas, alguns cineastas dizem que não, outros afirmam que fizeram isso. Então, por exemplo, você pega o John Carpenter e o Halloween, ele diz, não quis fazer nenhum tipo de crítica ou de valor para colocar a Laurie Strode desse jeito para ela sobreviver. Já o Sean Cunningham, no Sexta-feira 13, ele diz, não, realmente, eu botei assim, transou, morreu. Se você é uma mulher, na expressão dele, uma slut, né, uma vagabunda, você vai morrer. Mas a mocinha, né, a virgem, vai sobreviver. Então isso, obviamente, gerou toda essa leitura, né, que perpetuou-se aí anos 80 e que, de certa forma, até hoje reverbera. Pegando o gancho com o que o Felipe falou, principalmente quando a gente para pra pensar dos slash movies dos anos 80, o Halloween, o Sexta-feira 13, o Hora do Espanto, eles saem no momento nos Estados Unidos que tá rolando um contexto histórico muito forte. Principalmente porque os anos 60, os anos 70, eles foram marcados por um avanço do feminismo muito grande nos Estados Unidos. Até a revolução da pílula anticoncepcional entra nesse quadro. O movimento LGBT começa a ganhar mais força, mais presença. O movimento estudantil está também mais forte. É a época da guerra do Vietnã, então está uma confusão, né, das cabeças que mandam no país em confronto com a nova geração que está vindo, que não quer aquilo, que quer um cenário diferente de contestação da ordem que está rolando no momento. As hierarquias estão sendo questionadas a todo momento. Então, esses filmes, muita gente, alguns historiadores consideram que eles vieram no momento para tentar meio que apaziguar isso, para dizer, não, se você tem, você é uma menina, tem que ter um comportamento corretozinho, tá vendo? Essa menina tem um comportamento correto, ela sobreviveu, a amiga dela que não teve, morreu. Então, esses filmes eram, os filmes de terror, eles até passaram essa ideia de tentar colocar as coisas no eixo como elas deveriam ser. Alguns historiadores acreditam bastante nisso. Sim. Antes dos anos 70, assim, antes dessa revolução feminista, o que se tinha de vilã no cinema era a mulher fatal, que é movida por um desejo sexual, ela é bonita. É, eu tava lendo algumas coisas para montar a pauta de hoje, assim. Tem um filme que eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu procuro e deixo no post. É, o cartaz, eram aqueles cartazes pintados, assim, tinha várias frases escritas, né, da época. E a frase do cartaz dizia: a fantasma mais sexy que já assombrou um homem. E era Nossa. Tudo aquela mesma aparência, né? Das, tipo, se tinha alguma vilã, era, sei lá, uma fantasma que usava camisola curta, assim. É, então era muito. Era tudo muito parecido, eu acho, né? E aí, mas depois realmente veio essa revolução toda. E aí eles precisaram colocar um freio, porque não, aí já é demais, né? Sim. É uma questão também que eu acho que é muito... Que eu sempre observo, assim, que as vilãs, como a Sil colocou, tipo, essa coisa da femme fatale e tudo mais, e a gente vê que muitas vilãs dos filmes, elas não têm tanta oportunidade de redenção igual os vilões. Uhum. Tipo, é, parece que o trabalho de muitos vilões, tipo, tem toda uma justificativa de por que ele é assim, porque ele teve um passado traumático e tudo mais. Você fica com raiva dele, obviamente, mas assim, você entende, entre aspas, o que ele está fazendo porque ele tem aquele histórico. E a gente vê que em muitas histórias, quando tem uma vilã, na realidade ela faz porque, tipo, ah, é a essência dela ser assim. Uhum. Porque, ah, ela está competindo com outra mulher pra alguma coisa. Aí fica, sabe, essas... A redenção não aparece ali pra ela. Aparece pros outros, mas pra ela não costuma aparecer. Sim. É, tá, acho que tem muito disso, né? Mas não sei, é que depende também. Tipo, a gente pega o Sexta-feira 13, por exemplo, lá no começo. Você compara a motivação da Pamela Voorhees com a motivação do Jason... Ah, isso é, qual que é a motivação do Jason, gente? Não. Bom, há. Tecnicamente, matar, né? Quem matou a mãe dele, mas isso se perdeu e no prólogo do segundo filme. É, quem... não, se passar alguém aqui na frente, já era. É, e aí, não sei se a gente pode dizer que a Pamela é uma das primeiras, assim, da pós-revolução... que tem uma história, que tem uma motivação, que é algo um pouco mais complexo, assim? Eu acho que sim, que a gente pode encaixar ela. Porque tem toda a questão do plot twist, né? A gente pensa o tempo todo que realmente existe o Jason tá vivo, que ele tá matando todo mundo porque ele tava lá na floresta. E só no fim a gente descobre que é a mãe dele, pela motivação de vingança mesmo, da dor, do sofrimento dela que ela levou durante todos esses anos. Então eu acho que já sai um pouco do estereótipo do que era apresentado. Até porque a mãe dele tem pouco tempo de tela, né? Uhum. Se a gente parar pra pensar. Embora o impacto da revelação a gente tenha até hoje, não, em nenhum momento ela é sexualizada, a imagem dela, muito pelo contrário. Ela tem a ideia de matar por proteção, né? Uhum, matar por vingança, pela proteção do filho dela que ela não conseguiu dar. Então eu já considero a Pamela assim um bom gancho de uma vilã feminina. Uhum. Não, é justamente esse comentário, assim, pegar um pouquinho ali, voltar um pouquinho ali nos anos 70, existiu também alguns filmes ali do Rape Revenge, né? Que a mulher, ela sofria uma agressão, estupro, e se voltava para a vingança. Uhum. Mas isso na época, isso era muito, isso era mostrado de uma forma muito sexualizada e de muito, com muito fetiche até, né? E o interessante da Pamela é justamente isso, não é uma imagem da mulher sexualizada, né? Quebrou-se aí um estereótipo que era usado para a mulher, assim, de filmes, para o papel da mulher vilã, né? De filmes anteriores. E motivações, né? diferentes também. Sim. E é interessante essa coisa da Pamela Voorhees não ser sexualizada, e na verdade, até talvez pelo fato dela já ser uma mulher madura, não é? Então ela não é uma vilã de 20 anos, 25 anos, não é? Então essa ideia de colocar essa mulher já madura também acaba dando esse direcionamento. Eu gosto muito da Pamela Voorhees, acho uma grande sacada, talvez eu apenas lamento o fato dela não ter aparecido antes em algum momento prévio do filme, pra você, quando ela aparece ali, ela meio que cai de paraquedas e você diz, ué, quem é essa criatura? Da onde surgiu? Da onde brotou? E sempre houveram alguns comentários, até dos envolvidos na filmagem, a própria Betsy Palmer, de, poxa, por que ela não apareceu antes? Talvez naquela cena do café, quando a Anne para pedir informação, pra gente pelo menos ter visto a Pamela Voorhees em algum lugar antes. Agora, só fazendo um paralelo, pessoal, por exemplo, essa coisa da loucura por meio da família, não é? A Pamela fica louca e com esse desejo de vingança, porque o Jason teria se afogado e todo esse elemento. Eu penso muito na questão também da... Talvez seja um exemplo muito distante, mas eu acabo vendo como uma grande vilã, não é? Que é a Baby Jane, do que teria acontecido com a Baby Jane. Que tem também essa coisa familiar, a irmã, o sucesso e a irmã que, né, vive lá na cadeira de rodas. Então talvez perceber como essas vilãs mais adultas, talvez, assim, mais maduras, tenham esse elemento familiar também muito presente como motivador da maldade. Não sei, estou aqui tentando criar algumas respostas. Eu acho um exemplo bem interessante. É, de fato, a Baby Jane é... Porra, eu acho ela uma ótima vilã, assim. É, história do filme, do livro, enfim. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Ficou muito silêncio. É, então, acho que sai um pouco da curva, né, da época também. Sim. Então, acho que dá pra fazer um paralelo, sim. São motivações bem diferentes, né? Mas sim. Sim, mas a Baby Jane, ela é fantástica, assim, porque ela é ruim, não é? Ela pensa, como é que eu vou infernizar a minha irmã? Sabe, é uma coisa muito... da alma, assim, ela é ruim, ela você olha e diz, meu Deus, essa mulher nasceu ruim. Quando ela era criança, ela já era ruim. E é aquele negócio, né? Não é. Não quero matar a pessoa, quero fazer da vida dela um inferno sofrer. Tão grande que ela quer morrer, que ela, até ela querer vai, morrer. Vai sofrer. Eu tenho um trauma com esse filme. Ah, esse filme é incrível, é lindo esse filme. É, não. Eu assisti ele criança até, assim. Lembro de poucas coisas, tipo, deveria revisitá-lo. Mas eu assim, deveria. Lembro, eu fico muito traumatizado, porque eu tava pensando, gente, como a pessoa vai trair, mano, desse jeito? Eu fico muito chocado. Chocado. Eu digo que mulher ruim, que mulher ruim. Passava no SBT em alguns horários meio confusos, digamos assim. Uhum. Aleatórios, né? Aleatórios. Ah, mas foi uma ótima lembrança, Felipe. Bem, o que mais? Mas um grande motivacional de vilãs nos filmes de terror são homens, né? Ainda. Vocês acham? Talvez, direta e indiretamente, sim. Eu vou pegar uma fala anterior da Lu, quando ela fala dessa questão da relação com o homem para que surja essa vilã. Não, desculpa, ela falou assim, da ideia de que o homem, quando ele é vilão, você tem essa ideia de redenção, essa história paralela, e a mulher não, ela é ruim por ser ruim, foi isso que a Lu falou. Uhum. E aí eu me lembro muito, por exemplo, nesse caso, dos filmes de terror japonês, né? Os nossos J-horrors queridos do coração. Por quê? Porque a figura da vilã japonesa, desse tipo de subgênero, ela virou vilã unicamente por culpa do homem. Não é? A figura do homem foi lá, matou a mulher, matou, humilhou, não enterrou, não passou lá pelos rituais de purificação da alma. Resultado, virou um fantasma. Então, se você for ver a Sadako, a Kayako, entre tantas outras, não é? A do Espíritos, são mulheres que elas tinham uma relação com o homem, era um pai, era um marido, era um amigo, era alguém que deveria, na verdade, cuidar delas, ou pelo menos não matar, e que elas não apenas foram mortas, mas foram mortas em situações injustas, e ainda esconderam os corpos delas, ou seja, ninguém teve direito a velório, e vocês sabem que no Japão, se não fizer o velório, vai dar merda. E aí viram esses super fantasmas, mas é isso, elas são vítimas, elas são as vilãs, mas assim, por culpa dos homens, assim, os homens aqui desgraçaram elas e deu no que deu. Você já deve ter ouvido falar que existe o teste de Bechdel, né? E filmes de terror tem uma péssima aprovação no teste de Bechdel. O que é o teste de Bechdel? É quando se pergunta se um filme ele apresenta pelo menos duas mulheres que conversam sobre algo diferente, que o assunto seja homem. E tipo, se a gente usar até alguns... Tem algumas pessoas que fazem uma diferenciação, que tipo, não pode ter nenhuma conversa no filme inteiro que seja sobre homem, e pode ter alguma conversa. Tem alguns que permitem que hajam alguma, mas que não hajam, mas que tenha outras em que o assunto não seja homem. E tipo, até filmes de terror que a gente considera modernos, alguns não passam no teste de Bechdel. Por exemplo, o Nós e o Homem Invisível. Que o próprio Homem Invisível ele gira em torno de um relacionamento. Claro que esse filme não tem como passar no teste de Bechdel. Mas o Nós, por exemplo, tem um momento na praia das personagens que elas falam sobre os maridos. Então, se é difícil até agora os filmes de terror eles conseguirem superar algumas dessas barreiras do gênero, imagina como era no passado, se a gente fosse aplicar o teste de Bechdel nos Slash Movies, por exemplo. Nenhum Sexta-feira 13 passa. Nenhum Sexta-feira 13. Nenhum. Então, basicamente, nenhum filme de terror dos anos 80 passa. Uhum. Então, pra vocês verem como é complicado dentro, porque até o terror, como o Felipe ressaltou, do Oriente, né? É muito feito nessa questão de gênero. Aqui também é na questão do gênero. Tá muito enraizado isso. Absurdamente enraizado. Sim. Então, é bem difícil. Até aquele filme... Isso aí me lembrou bastante do Oriental, do filme do Shutter, né? Sim, o Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado. O Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado, né? Amo esse nome! Adoro o filme, mas você vê que a motivação é justamente... Né, é tudo isso que vocês falaram aí. É. Mas eu queria justamente, lembrar... Justamente, as motivações dela se giram em torno do personagem principal, do homem. Sim. Mas tem outros filmes orientais que, tipo, você vê essa conexão, obviamente, da motivação, mas que mostram relações entre mulheres do filme muito legais, assim, que eu lembro do Bad Village, do Lady Vingança e do The Handmaiden. Que por mais que tenha ali tenha o cara ali que tem uma motivação, tipo, você vê relação entre as mulheres sendo construídas de uma forma um pouco diferente, eu acho, assim, que vai ser debatido de outra forma. Tipo, Bad Village é toda uma questão das duas, de uma delas principalmente, ajudando a outra a sair de determinado lugar. Lady Vingança, tipo, toda a relação que ela cria. É uma união, dentro, né? Sim, toda a relação que ela cria dentro da prisão com as outras detentas e tudo mais, da coisa dela ser tida como uma santa, né? Tipo assim, ser uma garota que ajudou todo mundo lá dentro. E o Handmaiden, né? Que foi, né, até uma união amorosa entre as duas. Então, tipo assim, tem esses outros exemplos aí que tem os caras ali também, mas é uma construção, acho, um pouco diferente, assim, que eu acho que vale ressaltar. É, a gente volta um pouco no que o Felipe falou, né? A gente tem os estereótipos, mas dependendo de como você trabalha eles no filme, pode ter um resultado diferente e melhor, né? Então a gente tem esses exemplos, sim. É que é questão de saber fazer, de rolar uma boa vontade também, sei lá. É, ousar um pouco, ser um pouco criativo. E entender que o público também pode gostar de algo que não seja tão mastigado. Aliás, o público com certeza pode gostar, é só, né, tentar lançar isso. Uhum. Total. Às vezes o cinema vai pelo caminho mais seguro, né? Que ele julga mais seguro. Sim. Mas aí faz falta, tipo, algo diferente, assim, algo que seja surpreendente. Aí quando aparece alguma coisa, é aquele estouro, é olha só o que saiu aqui. Que revolução, que... Exato, exatamente. Bom, gente, acho que a gente pode começar a falar de alguns exemplos, então, das nossas vilãs favoritas. Vamos. Vamos. Porque esse assunto, né, a gente pode falar por horas, né? Podemos, tem muito estudo, eu encontrei muita coisa, principalmente em inglês, assim, tem muitos estudos bons mesmo. Uhum. Dados importantes para mostrar a representatividade feminina, tempo de tela, estudos de tempo de tela, estudos de estereótipos, tem muita coisa. Então, quem tiver interessada, é um universo assim, acadêmico, inclusive, bastante profundo para poder procurar muita coisa. Dá para a gente fazer uma série de episódios. É, daria mesmo. Bom, acho que a gente pode começar então pelas vilãs que só são más porque elas são. Não tem necessariamente uma história, uma motivação, sei lá. Eu peguei um exemplo antigo aqui, que é o do The Bad Seed, que é de 1956, que tem a menininha, a Rhoda, que tem aqui 8 anos. E ela mata as pessoas e, tipo, não tem. Qual que é a motivação de uma menina de 8 anos pra matar gente? É só porque, sim, porque é legal, porque é divertido, porque ela é ruim, né? Porque ela é ruim. O que não é ruim também, porque às vezes a gente também espera muito, sei lá, não, a vilã tem que ter... Tem aquela motivação, tem que despertar empatia. Às vezes é legal também ter uma mulher que seja tipo Jason, sabe? A gente gosta do Jason. Ele, porque sim. E por que não ter uma mulher que faça o mesmo, sabe? Então acho que, tipo, é válido também. É. Não, total, com certeza. E eu acho que é uma coisa que tem que destacar também, tipo, lembrando, a gente teve um episódio há pouco tempo sobre casos reais, né, de crimes reais. E tem uma lenda urbana de que existem, por exemplo, muito mais serial killers homens do que mulheres. E daí a gente vê isso reverberado nos filmes, porque, tipo, tem mais homem, né, assassino na vida real, então vamos abordar isso também na ficção. Mas tem algumas pesquisas, tem uma pesquisa até meio recente que saiu, tá no site da BBC, que fala justamente o contrário, assim, que na realidade a gente não tem muitos dados sobre mulheres assassinas, justamente porque isso vem desde antigamente, desde a época da Condessa lá, que matava as meninas pra pegar sangue, que as pessoas não acreditam que as mulheres têm força física ou que elas vão conseguir fazer esse tipo de coisa, tipo assim, porque tem toda aquela relação com o lar e tudo mais, então já meio que descartava. Uhum. Essa possibilidade, quando na realidade não é bem assim, e até inclusive hoje em dia, as amostragens de estudo para esse tipo de pesquisa de psicopatia consideram uma amostragem muito maior de homens do que de mulheres, então acaba que sempre a taxa das mulheres psicopatas são sempre menores. Mas hoje em dia se questiona muito esses posicionamentos, tipo, será que é menor mesmo ou será que a gente estava fazendo uma pesquisa engessada num preceito anterior, assim, de que a mulher é do lar e que ela nunca vai fazer isso. Sim, que se a mulher não é capaz de se defender, ela também não é capaz de atacar, né? Exato, então daí, tipo, essas vilãs, porque são vilãs, faz muito sentido, gente, se for pra pensar nesses, né, nessas pesquisas, assim. Sim. É, Agora, a gente falou, antes da gente começar a gravação, a gente falou da Júlia do Hellraiser, né? Quem que falou que ama a Júlia mesmo? Ai, eu amo Felipe. A Julia Cotton do Hellraiser. Mas é porque é o seguinte, pessoal, a Julia Cotton, eu acho ela um caso muito interessante. Pelo seguinte, a Julia, ela também é uma mulher já um pouco madura, né? Ela não é uma mocinha novinha. E ela tá num casamento, assim, super infeliz, né? Assim, ela entra naquele casamento com o Larry Cotton, assim, bem tipo, ai meu Deus, que saco. Vou casar com esse cara porque, sei lá por quê, não sei. Nunca fica muito claro o que, é que ela viu nele. Grana, eu acho que é grana, eu acho que o assunto era grana. Pronto, grana. Não tem outra explicação. E aí aparece, eu acho o Hellraiser um exercício muito interessante dessa questão, assim, da sexualidade, não é? Assim, todo mundo, é a ideia de, temos que encontrar uma motivação. A Julia, ela conhece o irmão lá do Larry, é o Frank Cotton. E ela tem um tesão enlouquecido por ele, assim. Ela, tanto que, assim, uma das cenas mais emblemáticas, na véspera do casamento, a Julia transa com o irmão do marido em cima do vestido de noiva. E assim, e é uma cena muito bem realizada. Você vê, assim, que ela tá tendo a melhor transa da vida dela. E aí quando o Frank vira monstro, volta do inferno, aquela coisa, a Julia, ela tá naquele casamento, ela segue no casamento infeliz, né, porque o casamento não melhorou, ela tá naquela rotina. Tem uma cena do Hellraiser que eu acho que demonstra muito isso, que ela na sala à noite assistindo TV, o marido tá assistindo boxe, ela tá pensando, puta, o que é que eu fiz com a minha vida? Onde eu amarrei meu burro? Onde? Pois é. E aí o Frank Cotton, ele vai ser essa figura que vai representar essa mulher que, assim, eu tive um minuto de felicidade na vida e foi com você. Então eu vou fazer tudo pra você voltar. Então ela vira essa vilã, assim, capaz de matar. Eu gosto muito dela. Agora eu acho ela melhor ainda no 2. Eu acho que quando ela volta no 2 como a Evil Queen. É isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, no 2 ela tá fantástica. Ela arquiteta tudo, ela faz tudo lá pra levar as almas, o Dr. Chanard. Eu acho uma pena, inclusive, a franquia não ter mantido a Julia no terceiro filme. Eu acho que eles perderam muito nessa insistência do Pinhead. É o Pinhead. Tá, o Pinhead é legal, mas, minha gente, a Julia, ela foi fantástica. E uma curiosidade é que a Claire Higgins, que é a atriz que interpretou a Julia, ela era uma atriz de teatro, assim, já tinha feito alguns filmes, mas ela era basicamente uma atriz de teatro, fazia Shakespeare, peças de Shakespeare e tal, e aí de repente ela cai naquele papel, assim, que você vai ver a filmografia dela, é assim, um ponto totalmente fora da curva. E ela fez outras coisas depois, mas eu acho a Julia fantástica, e a Julia do Hellraiser 2, pra mim, é a personagem, assim, ela carrega o filme nas costas. É ótimo mesmo. Tem bastante gente até que prefere o 2 do que o 1, um, né? Eu, por exemplo, prefiro o 2. Acho que ela... Eu também. Maravilhosa, quando ela retorna, icônica, do inferno. A montagem dela, do corpo dela, demora bem pouquinho no filme, né? Eu fico triste com essa parte. Uhum. Mas ela volta lá. E ainda mais que Hellraiser entra nessa categoria, né? De a mulher sexualizada... mais forte, independente, né? Ela é a vilã e no Hellraiser 2, né? E a mocinha é a enteada dela, né? É a enteada, é a Kirsten. Não é filha, não, é a enteada, né? É a enteada que é bobinha, tá tropeçando nas coisas o tempo todo. Só no final que ela dá uma de heroína, mas tem bem esse estereótipo no Hellraiser 2. E é legal porque a Julia, ela no 2 fica evidente isso. No 1 ela já usa, mas no 2 ela volta realmente assim, maravilhosa do inferno. E ela usa isso, então ela sai seduzindo todo mundo no filme. Ela seduz o Shadar. Sim. Ela seduz um enfermeiro que tá ajudando a Kirsty. A Tifa, ela sai seduzindo todo mundo no filme. Assim, é com caras e bocas e falas. E eu acho, porque assim, aquela coisa, eu sou sexy, eu vou usar a minha sexualidade, enfim, a minha gostosura pra ferrar todo mundo. Eu vou botar todo mundo aqui no inferno. Eu acho a Julia, assim, a personagem. Eu acho que ela até é um bom exemplo. Como o Samuel disse, a mocinha, a Kirsty, é aquela bobinha, né? Então, tipo, se você fosse se espelhar em alguém, eu quero ser como essa pessoa, você ia escolher ser como a Julia ou como a Kirsty? A Julia, não necessariamente total. Sair matando geral. Mas sim, é uma personagem muito forte, muito mais complexa, sabe? Muito mais interessante, assim. Acho sim. Que sim. Ela é um bom exemplo de vilã melhor que a mocinha. Eu queria falar, a gente já falou um pouco da Samara, né, da Sadako. O Felipe falou que a Samara, por exemplo, é um desses espíritos que sofreu muito nas mãos dos homens e aí virou um espírito vingativo. A Sadako. Mas eu acho... A Sadako. E a Samara não, né? A Samara não, era a Samara ruim, não. Samara era, ela é ruim. Samara é ruim. Ela nasce ruim, ela aparece ruim. Ela chega na ilha, os cavalos morrem tudinho. A mãe enlouquece. Ela é ruim. Ruim. Ali ela é ruim. Criança demônio. Criança demônio. A gente descobre no segundo filme que ela é filha de Carrie, é estranha. Enfim, ela é ruim. Praticamente. Porque tem aquela jogadinha no final do filme, né? Que, não, ela só queria ser ouvida, vamos só replicar a fita dela, ela só quer ter a voz dela. Ela só quer passar a mensagem dela. Ela só quer ser ouvida. E aí vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, o caralho. e aí isso vai indo até gerar Sadako versus Kayako. Agora, bom, eu queria que vocês, principalmente o Felipe, falassem um pouco da Rose the Hat, do Dr. Sol. Bom, todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, né? Que eu Quem acompanha filme. Esse podcast, né? Eu detesto o filme Dr. Sol. Detesto, assim, com muita força. Porém, contudo, entretanto... Apesar, porque qual é o meu problema, na verdade, com o filme? Todos, mas um dos problemas que eu acho que é o seguinte, no segundo filme, aliás, nesse filme do Dr. Sono, foi criada essa mitologia em torno dessas criaturas que se alimentam da áurea dos iluminados. Tudo bem. Eu acho a personagem da Rose the Hat muito boa. Pra mim, é a única coisa que funciona no filme. Porque o Danny crescido eu acho péssimo. A menina também, a nova iluminada, acho pior ainda. Aquela conclusão, acho podre. Acho tudo ruim. Mas eu acho a Rose uma personagem interessante. Não é? Porque ela é essa personagem que transita entre os elementos... espirituais, né, dos iluminados. Eu gosto muito dela, eu acho que ela é muito, muito... quando ela aparece, o filme até dá uma... Eita, parece que é bom, né? Eu gosto dela. E eu gosto também pelo fato que ela é uma vilã, mas ela é uma vilã meio que se lasca muito no filme inteiro. Então, assim, ela vai lá pra casa da menina, achando que vai ser super fácil, leva um pau da menina... Volta com a mão toda quebrada. Então eu gosto também desse lado dela. Assim, ela nem sempre se dá bem. Tem a cena lá do supermercado. Ela se quebra legal no filme. Então é um filme ruim, né? Que não precisava ter existido. Mas eu acho a Rose legal. Gosto da Rose. Excelente. Ivo, quer fazer algum comentário? Nossa, eu discordo de tudo que o Felipe falou em relação ao filme, mas enfim. Eu acho que ela, a única coisa que eu concordo com ele nesse filme é realmente que eu acho ela uma excelente personagem. Acho que tanto no livro quanto no filme funciona muito bem. E eu vi assim, né? Ela divide muitas opiniões, mas ela... Eu acho que ela entra numa coisa do que a gente estava comentando, não sei se a gente vai comentar mais daqui para frente, que é justamente desses filmes, os filmes mais atuais das últimas décadas, dessa quebra, né, de estereótipo das vilãs, assim. Ela já é uma mulher independente, então, assim, ela é uma vilã que é dona de si. As motivações dela é proteger o grupo que ela é a... Como que eu vou dizer? Ela é a líder do grupo, né? Dela. E ela faz muito bem, assim. Ela cuida muito bem do grupo dela. Então, eu acho muito legal. Acho uma personagem bem legal... dessas vilãs mais atuais que dão uma coisa bem diferente, né, do que a gente vem falando aqui. Sim. Eu quero fazer uma ponte entre o Ivo e o Felipe. sobre o Dr. Sono. Eu quero fazer uma ponte entre os argumentos. Tipo, Dr. Sono pra mim foi uma grande surpresa. O problema do Dr. Sono é ele ser a continuação do Iluminado. Eu acho que é o único defeito também. Eu gosto muito da mitologia que foi criada e eu acho essa vilã fantástica. A interpretação, eu esqueci o nome da atriz, é a mesma que fez o jogo Perigoso, né, da Netflix. A interpretação da atriz tá muito boa, muito boa. Ela é de longe a melhor coisa do filme. A interpretação dela ela é visceral, ela é poderosa. Quando ela aparece em cena, você sente a ameaça dela. E eu gosto muito de todas as cenas que ela aparece. O problema do Dr. Sono, pra mim, é que nem eu disse, ser uma continuação do Iluminado. O momento, por exemplo, a parte final do filme, nossa... Não dá certo. Tava indo muito bem até a parte final, que eu não vou dar spoiler, mas eles resolvem realmente enfiar a coisa escancarada ali. Pois eu vou dar spoiler, porque foi exatamente isso que me revoltou. Porque parece que assim, é como se fosse assim, vamos fazer o filme, vamos criar toda uma questão para levar para meia hora final se passar lá no Overlook Hotel, porque os fãs do Iluminado querem o Overlook Hotel e rever todos aqueles personagens. Eu achei, minha gente, sério, concordo, Samuel, acho que se fosse um outro filme, uma coisa talvez independente, até um spin-off que se passasse ali no universo lúdico do Iluminado, mas não a sequência, não gostei, não. E aí pronto, aí você traz toda uma mitologia da Rose e dos seus seguidores que nunca foi tratado, mencionado, sequer no primeiro filme. Me pareceu assim, sabe aquelas histórias, de vez em quando a gente lê, era um filme que era um roteiro, mas aí virou outro para se encaixar em um que já estava sendo feito. A gente sabe que não foi esse o caso. Que ele tem um livro e tudo, ele foi muito pré-produzido, mas a sensação para mim que ficou foi essa. Entendo. Mas tipo, até um outro ponto interessante do Dr. Sono é que ele tem uma mocinha, ele tem uma vilã e ele tem uma mocinha. E a mocinha não é exatamente... Por mais que seja uma adolescente, acho que ela tem 13, 14 anos no filme... Mas que ela seja uma adolescente, ela não é a inocentezinha do pedaço, não. Ela ataca, ela se organiza, ela vai pra cima. E eu gostei muito. Ela vai pra cima, acho isso bem legal. Tanto que o Felipe falou, a vilã apanha. Esse filme é o carinha, o... O Ivan McGregor. Exato, ele não mais sabe. As duas meninas estão muito mais assim, sacou? Lutando realmente do que ele ali no meio, que tá tipo. É, ligando, gente, vamos lá. O Danny sobra totalmente do filme. Sim. Não, é porque a questão que tá até no livro mesmo, né? E no filme também, é justamente que o Danny, ele é um cara que ele tá pagando. Ele tá seguindo quase que o mesmo caminho do pai. E isso é muito ruim para ele. Ele vai tentando ali se livrar daquilo ali. Então o filme acaba não sendo não sobre ele. As vilãs que despertam empatia. Eu vou começar. Eu coloquei aqui no topo da listinha a Carrie. Mas eu não sei se vocês considerariam ela como uma vilã. O que vocês acham? Não, a Carrie, eu não considero ela uma vilã, não. Na verdade, eu acho uma das melhores coisas do filme é porque ele é essa grande construção, não é? Você sente uma... Você fica simpático com relação a Carrie, que é esse ser que sofre bullying de todos os lados, tem a mãe louca e tal... e aí quando ela parte pra vingança, você tá torcendo, você quer que aquelas pessoas morram. É horrível isso, mas eu acho que grande parte do interesse, do sucesso do filme é isso. Você compra a vingança dela, não é? Uhum. E inclusive ao depender da versão que você assiste, porque tem a versão da Sissy Spacek, né, 1976, tem a versão para TV, que é até talvez mais próxima do livro. Tem a versão de 2015, 16, sei lá, que a Carrie é meio X-Men. Então, ao depender de qual você segue, mas nos três há essa vingança e que você... Eu, pelo menos, eu compro totalmente a vingança. Inclusive, é aquela coisa. É isso, Carrie. Mata essa galera que lhe maltratou. Mas eu já li alguns estudos também sobre essa coisa dela ser a vilã e tudo. Eu numa leitura muito, muito, muito clara, eu discordo. Eu acho que a Carrie, ela acaba sendo esse saco de pancada que um belo dia estoura e, bom, acaba, né, acontecendo o que aconteceu. Em Carrie, os vilões estão ali, né? A mãe dela é os amigos, né, dela, da escola. Eu acho que eles são os verdadeiros vilões da história, né? Aí a gente entra numa questão de dicotomia entre bem e mal, de personagem ali, porque é o que o Felipe disse, né? Quem vê Carrie compra a vingança dela no final, não adianta. Todo mundo ali vai achar lindo o que ela faz. Sim. Gente, na minha pesquisa, eu me deparei sobre Carrie e eu me deparei com entrevistas de Stephen King em que ele fala que não é sobre vilania da personagem da Carrie realmente. E aí eu já concordava isso antes de ouvir a palavra dele. Mas ele fala que basicamente o Carrie é uma metáfora sobre a transformação, né? Tipo, que ela tá passando de um momento de adolescente pra mulher, tanto tem muito enfoque a questão da primeira menstruação dela, e é mais ela se conhecendo, é sobre se conhecer, sobre se entender, sobre saber seu potencial, é meio que uma metáfora disso, Carrie. Não sei se ele inventou essa resposta muito depois do sucesso do livro, que talvez não vou achar estranho se tiver acontecido, mas eu gosto dessa interpretação que ele mesmo deu em entrevistas, né, de que a Carrie é sobre uma mulher conhecendo sua força. Então, eu até coloquei na nossa lista força, de vilãs... Né? E que força, né? Eu até coloquei na nossa lista de vilãs que, pra mim, a vilã do filme é a mãe da Carrie. Só que ela entra em uma outra categoria. Ela entra em uma outra categoria que a gente vai discutir ali na frente. Sim, voltaremos daqui a pouquinho. Mas eu acho que o que o Stephen King diz faz todo sentido, eu tô com vocês nessa também. Então riscamos da nossa lista, Carrie não é vilã, matou foi pouco. Foi isso aí. Sim. Bom, a Pamela Voorhees acho que entra nessa categoria também, né? A gente já falou dela, mas vocês acham? Porque, poxa, é uma mãe que perdeu o filho, né, gente? Ah, eu acho, mas eu acho que eu só simpatizo com ela quando é a Betsy Palmer. Quando é outra atriz, eu não dou a mínima. Tá, então a gente não concorda completamente que a Pamela é uma vilã que desperta empatia. Samuel, eu ia falar. Ah, não, eu disse que não sei, eu fico em dúvida se eu tenho empatia com a Pamela Van Royce, porque ela tem aparecido de sopetão, né, no final do filme, porque não foi apresentado em nenhum momento que era ela, meio que eu fiquei, o que é que tá acontecendo aqui? Mas não sei, gente, não sei. Pamela Van Royce pra mim é só doida. Ela é bem doida, mas eu fiquei com dó dela, assim, né, pô, filho dela, sei lá. Triste. É triste. Acho triste. E então tá, vamos seguir. A gente teve o Nós no ano passado, né? Que tem a Red como vilã. Samuel, quer falar sobre? Ah, eu acho assim que a Red é vilã fantástica, né? Porque eu amei o Nós. Amei. Jordan Peele, sensacional com esse filme. E a questão da Red, dela gerar empatia na gente, não é nem pela personagem em si, mas por tudo aquilo que ela carrega. Porque, afinal de contas, a Red, ela tá sendo responsável por uma revolução. E por mais sangrenta e aterrorizante que seja essa revolução, ela tem um motivo muito sólido para essa revolução. Então, é todo um povo, todo um conceito, praticamente, que quer sair do esgoto de onde vive, né? Assim, falando de forma bruta. Então, não tem como não sentir empatia pela Red. Eu amo o encontro da Red com a... Agora eu não lembro o nome da outra personagem, da Lupita. Que ela faz as duas personagens, né? Sim. E a batalha entre as duas, o conflito entre as duas, pra mim, é uma cena, assim, icônica do cinema moderno. É linda, a música, os movimentos que parecem uma dança delas lutando. Nossa, rivalidade entre mulheres, amo. Então, tô brincando, gente, tô brincando. Mas é porque essa cena é muito bonita. Então, sim, mas é então, mesmo. O Us, eu acho um filme muito fantástico. Sim. Sabe que outro que eu lembrei de empatia? Eu mesmo não sei se ela pode ser caracterizada como uma vilã. Tem aquele filme um pouco mais novo da Netflix, o The Perfection. Que elas tocam violoncelo. Ah, tem sim, a menina sim. Que, né... Posso dar spoiler? Posso, né? Corta o braço da colega. Mesmo. Então, tipo assim... É claro que tudo vai se revertendo no final e você descobre o verdadeiro vilão. Mas, assim, até aquele ponto, tipo, pô... Ela cortou o braço de alguém, né? Tipo assim, indiretamente. Então... Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei empática com ela depois que eu soube tudo que aconteceu, sabe? Me gerou empatia, assim. Eu fiquei, poxa... Que bosta... Então acho que eu colocaria ele num ponto de empatia também. Não sei. Pode ser, sim. Eu não sei se pode ser caracterizado como vilã também, né? Aí fica aqui assim. Esse filme eu acho muito louco, porque tipo, a menina pra ajudar a outra, ela vai lá e faz o que faz. Eu acho. Eu fiquei muito assim, tipo, caramba. Fiquei tentando assimilar isso, assim. Meio que sem entender, assim, mas enfim. Quando eu assisti, eu tive isso também. Eu fiz, poxa, será que um bate-papo no começo não teria pelo menos uma tentativa, né? Não teria resolvido. Uma tentativa. Porque ela nem tenta, ela já vai pro plano B, né? Ela nem. Eu vou tentar um bate-papo, não. Não. Mas eu criei uma teoria pra isso. Também, né, gente? Exato, exatamente. É que o quê? Ela tem problema mental. Tem problema mental também, tipo, ela teve toda a relação conturbada com o cara, depois com a mãe dela também, né? Então, por mais que ela quisesse, assim, uma vingança sobre os verdadeiros vilões do filme, ainda tem a questão da sanidade mental dela que tava bem pra baixo. Então levou ela a fazer esse ato de loucura como se fosse um ato de heroísmo, na verdade. Eu coloquei uma só na categoria seguinte, que eu não sei o que vocês acham desse filme. São as vilãs que são vingativas. E eu coloquei O Garoto Infernal, que eu sei que é um filme que muita gente odeia. O que vocês acham do filme? Do filme eu não gosto, né? Eu tô na categoria universal, eu odeio. Só que eu tenho que fazer um parênteses, que o meu namorado, ele ama esse filme com fervor, como um dos melhores filmes da vida dele. Já tentei convencer ele diversas vezes de que não, pelo amor de Deus, larga. Mas ele ama O Garoto Infernal, ele ama a atriz principal, esqueci o nome. Megan Fox. Ele ama a atuação da Megan Fox, acha que ela é uma vilã icônica, vingativa, nossa. Então, assim, tem uma geração de pessoas que gostam desse filme. Então, de 8,80, realmente, né? E é aquela coisa, né? Quando a gente para dar uma analisada, assim, no filme, é até estranho chamar ela de vilã, porque ela é uma vítima de um baita acontecimento negativo que ela não tem nenhum controle depois sobre ele, né? Ela é... Eu acho que é meio com o conceito do Carrie, né? Não do Carrie em si, né? Porque Carrie é a força dela, né? No caso dela, é o demônio agindo, né? É, exatamente. É o demônio que tá misturado com a consciência dela. Então... Assim. Ela adquire uma força ali, né? Sobrenatural pra ela executar a vingança dela. É uma força e uma fome, né? Que é incontrolável. Que fome, é fome. É, as circunstâncias, né, em que ela foi possuída, assim, são péssimas, assim. É, a questão de vilãs que se vingam, né, a gente pode pegar ali, aí eu acho que entra nesse conceito de ela é a vilã, realmente, né, como a Luana citou, né, a personagem do Lady Vingança, né, sim. Até o próprio nome já diz. Né? É uma vilã que se vinga, né? Mas ela é a vilã do filme, né? Assim como outros personagens, eu vou até no próprio Shutter, né? A fantasma lá que aterroriza o cara, o filme inteiro, ela é a vilã, né? Quando é revelado o passado dela. Aí eu vou voltar lá no cinema dos anos 70, né? Tem aquele filme que o Tarantino adora, que é o... A da Caolha, They Call One Eye, né? Que é a menina que ela passa o... Ela sofre o filme inteiro, é drogada, estuprada e volta se vingando de todo mundo. Outros filmes também, como... Doce Vingança, né? O nome Doce Vingança. Então, não é... Elas, eu acho que... Não, não é uma. Acho que a mulher não vai ser a vilã que se vinga, né? Ela vai ser uma. Vai se vingar dos vilões. É, então. Aí a gente fica do lado dela, né? Sim. Deixa de ser a vilã. É, por isso que é bacana esse tipo de situação mais complexa, assim. É, mas até no Garoto Infernal é interessante que tem um desequilíbrio nesse ponto, porque realmente a Jennifer, ela sai do controle, ela não só quer se vingar de qualquer homem, na verdade. Então ela começa a matar garotos inocentes, né, até os garotos mais bobinhos, mais e tal, e ela vai atrás do namorado da melhor amiga, que não fez nenhum mal pra ela, muito pelo contrário, a amiga ama o garoto. Então tem todo realmente esse jogo de sentimentos em relação à personagem. Justo. Pois é. Bom, gente, mais alguém? Acho que não por enquanto. Vamos seguir. A gente tem a categoria vilãs transexuais. Acho que o maior exemplo aqui seria Acampamento Sinistro. Né, a Angela Baker. Sim. Aquela cena final que surpreende todo mundo. Maravilhoso, né, gente? Aquele rostinho. Fofo. É uma ótima. Mas eu já vi alguma controvérsia falando que não, ela não pode então ser... Controvérsia, preconceito, enfim. Ela não pode ser considerada uma vilã mulher porque não, ela não é mulher. E eu discordo. Vocês acham, né? Então, é, eu acho que esse tipo de discussão, ela é mulher, não é? Na década de 80, lá, quando no lançamento, até poderia, mas hoje em dia, com todos esses questões que já foram levantadas e trabalhadas referente à questão de identidade, de gênero e tudo, não, ela tá onde ela se sente, então, super vilã, super mulher, super de boa. Isso aí. É, a gente tem também o filme sobre a pele com a Scarlett Johansson. Eu coloquei nessa categoria porque vocês assistiram? Sim. Não. Não, esse não. Não, esse não. É, o que acontece é que ela é. É, então, é bem bacana. Ela é uma alienígena. É. Um ser alienígena que vem para a Terra e se veste como uma mulher, atrai homens para poder matá-los e consumi-los. É... E aí eu acho que ela vai... Tem muito esse negócio de você ter que se transformar numa mulher para entender como uma mulher se sente, né? É, e lá pro final, vou dar um spoiler aqui. Posso dar um spoiler, gente? Pode. Pode. Pode. É, o homem que acaba matando esse alienígena, ele vai estuprá-la, só que ele machuca ela e a pele dela sai, assim, ele percebe que ela não é aquilo que ela parecia ser. E aí a reação do cara é matar ela, né? E aí, tipo, você pega, gente, como que transexual morre no mundo real, sabe? É muito isso do preconceito, é muito isso de não aceitar aquilo que você tá vendo, então você precisa destruí-lo. Então, acho que, nem sei se ela também entraria como vilã, porque, ok, ela é um ser que mata homens pra comer, né? Mas acho que entra um pouco dessa discussão lá pro final, que é bem interessante também, que dá para trazer muito para a realidade. Pensei agora também da questão do acampamento sinistro, porque na realidade a Angela, tipo, ela foi forçada pela mãe dela, entre aspas, que eu nem lembro se era mãe dela de verdade ou mãe adotiva, a se transformar numa menina, né, na realidade. Era a tia dela, acho. Tia, isso. Então ela foi forçada, né, a isso. Uhum. Então agora que você comenta... É que eu nunca tinha parado pra pensar nisso que você tinha comentado. Aí agora eu parei pra pensar, então eu não sei. Também me surgiu essa questão de que, não sei se, tipo, foi uma escolha dela ou na realidade ela foi imposto isso pra ela pela tia que era abusiva com ela. É, o que acontece é que eu me lembre... É que sim, foi imposto no primeiro filme. Ela era uma... A tia tinha um filho e aí acabou ficando com esse outro menino pra criar, mas ela não queria outro filho homem, então ela começou a vestir o menino como mulher. Uhum. E virou uma mulher. Só que aí nas sequências, a Angela de fato faz uma cirurgia de transição e se assume como mulher, assim, oficialmente, sabe? Ah, é que eu não vi as sequências, eu só vi o primeiro. Então, pelo primeiro, pra mim ficou essa questão, assim, tipo, poxa, mas será que ela queria isso? Ou foi imposto, sabe? Mas se tem as sequências, então beleza, que eu nunca assisti a sequência. Uhum. Sim. O que mais, gente? A gente tem aqui na nossa lista o incidente em Ghostland. Samuel, quer falar um pouquinho sobre? Foi o único, quando a gente tava fazendo a lista, né, foi o único que eu lembrei, assim, de cara, que... Mas a questão é que não é explícito em nenhum momento realmente se é uma mulher trans, ou se, na verdade, se considera uma mulher trans, porque nós não ouvimos, né, a voz da personagem. O Incidente Ghostland, ele traz uma vilã que pelo menos nós consideramos uma mulher trans. Algumas pessoas consideram mulher trans, mas não é totalmente especificado no filme. Então eu acho que é mais assim um exemplo para quem tiver uma curiosidade de conhecer o filme e tal. Ele tem alguns problemas, é o do mesmo diretor de Martyrs. Eu acho que ele tem um nível de torture porn muito exagerado, mas é um bom filme. Tirando isso, ele tem um mistério, uma coisa bem interessante, um jogo de espelho sensacional. Mas ele pode incomodar algumas pessoas. Então, a minha sugestão de vilã transexual é a do Incidente Ghostland mesmo. Então, vamos continuar. Agora a gente vai falar de bruxas. Melhor vilãs que vem da bruxaria, melhor tópico. Vou começar com um dos filmes favoritos do Samuel, né? Abracadabra. Ai, eu não podia ficar sem colocar o Abracadabra. Até antes de falar um pouquinho sobre esse tópico, sobre esse filme, eu acho interessante esse tópico de bruxaria porque ele é uma coisa muito feminina. Sim. É muito exclusivo feminino. A bruxaria, o elemento bruxaria já vem a imagem da feminilidade. A gente tem alguns produtos que tentam colocar feiticeiros, bruxos, até a série The Witch, né? Mas não, tá aí uma coisa que é só do terror, tá aí uma coisa que é só das mulheres, bruxaria. Mas o Abracadabra é esse filme maravilhoso, né? Divertidíssimo. 1993, a gente tá nos nossos corações até hoje, nosso trio de bruxas fantástico. Então, tem como não recomendar Abracadabra, gente. Maravilhoso. É um dos filmes mais citados no nosso podcast, né? O Boca Bem Certo, sem duvidar, exatamente. E eu colocaria elas também no Empatia, porque eu fico, no, tipo assim, eu sei que é triste e tal, mas ao mesmo tempo eu queria que elas sobrevivessem, sabe? Elas me deixam numa situação dicotômica, assim, eu fico na dúvida se eu quero que elas morram mesmo, porque elas são muito legais. Então, elas são fodas. Três elas são fodas. Massa. Gosto. Acho que merecia um episódio, gente. Só de Abracadabra. Eu sei. Ah, quem mais? A gente tem o Suspiria, os Suspirias, né? A Dança do Medo. Eu acho que o mais novo, ele tem uma representação mais interessante do papel da vilã bruxa do que no primeiro, né? Porque no primeiro é só uma coisa meio que ele citado. O segundo, ele já vem com um propósito maior, assim, da personagem. O segundo não, né? O remake, desculpa. E é aquela coisa, né? O primeiro Suspiria, ele é um marco na história do cinema de terror. Uhum. A composição de cores do filme, a trilha sonora. Cara, Suspiria, que filme fantástico é Suspiria. Eu fico assim, é um dos meus filmes favoritos, assim, de terror. Não, o meu também. Acaba sendo os dois também, né? Que eu gosto muito do remake. Eu já não gosto tanto do remake. Você não gosta do remake, não? Nossa, eu gosto muito. Olha, eu gosto do remake. Eu acho que ele tem crédito por não ter seguido aquele caminho, por exemplo, de alguns remakes como Poltergeist, vou fazer uma coisa exatamente igual. Eu gosto do fato dele pegar a ideia e seguir, não é? Seguir de certa forma com uma certa autonomia. Mas eu acho... eu sempre esqueço o nome dela. A mocinha. Como é a mocinha do remake? Ah, também esqueço. É a dos 50 tons de cinza. É, a dos 50 tons de cinza. Minha gente, eu acho essa criatura... A Dakota. Eu acho essa criatura tão sensual. Quando ela aparece, o filme dá uma esfriada. Enquanto quando a vilã... A Tilda. O filme cresce assim, assustadoramente. Mas então eu acho que ele tem muitos bons momentos, mas também tem alguns momentos bem fracos por conta da Dakota. E eu acho que você não tem isso no apesar do original dos 77 ser uma história que eu gosto muito, e como o Samuel falou, é uma experiência visual, Suspiria. Para mim, Suspiria é pro terror o que 2001 é pra ficção. É uma experiência visual aquilo ali. Se a história faz sentido ou não, não interessa. É uma experiência visual. Mas eu acho que você não tem esses... Tipo, esses... Essa montanha russa, hora tá muito bom, hora tá muito fraco. Eu gosto do original e eu acho a coisa das O original ele só cresce, bom. Assim. Eu acho ele que só cresce, o original. Mas o original, igual eles têm propostas bem diferentes, né? Tem. De narrativa, isso, né? Eu acho isso legal. Eu acho legal de isso 2018. É muito louvável. Isso ele ganha pontos, mas eu sempre vou ficar com o de 77. E pessoal, recentemente, informação que não interessa a ninguém, mas que eu vou passar aqui, que recentemente eu fiz amizade com a Jessica Harper no Facebook, ela é divertidíssima, tá postando uns vídeos divertidíssimos no durante a quarentena no Facebook dela. Jessica Harper é justamente a mocinha do original, gente boa, assim, quem tiver curiosidade, aparece lá no Facebook dela. Adorei. Mas um dos maiores filmes da década, gente, A Bruxa. A Bruxa, que filme fantástico. A Bruxa tinha que estar. Aí a gente vai entrar naquela questão, dele, né? Que a Thomasin, ela não é a vilã, né? É aquela. Sim. Pode falar, Samuel. A Bruxa, ele tem esse conceito de usar a feminilidade durante todo o filme, né? A personagem que é adolescente, ela tá passando por transformações, ela tá passando por questionamentos. Tem a mãe dela que vê em ela ser uma mulher um mal, para a família, para o próprio pai, pro irmão. Tem muitas nuances esse filme. É arriscado até eu tentar apontar, mas muitas nuances da questão da feminilidade, da descoberta. E não é assim, ela é uma vilã, a moça. Não, é meio que o conceito da Carrie, né? Ela não é exatamente, ela não é uma vilã, ela tá passando por uma transformação e ela faz uma escolha. Então, não tem como chamar isso exatamente de vilania. Mas... No caso dela, ela não, acaba que não é nem questão de escolha. Eu acho que ela chega a não ter opção de tão... maltratada que ela é durante o filme, né? E o que resta para ela, né? O que não vamos dar spoiler, mas é aquilo. E só que assim, ela vai procurar o caminho que é bom para ela. Exato. Ela tem, como eu coloquei antes, tipo, ela tem uma redenção, tipo assim, é pro lado do mal, entre muitas aspas. Mas assim, ela tinha uma vida, tipo, tudo justificado ali, a forma como ela era tratada pela família e tudo mais. E no final, tipo, ela consegue essa redenção, de certa forma, assim, tipo... Uma libertação, exato, né? Ela tem essa questão, assim, pra ela isso acontece. Sim. Tem um preço, e é um preço bem aterrorizante que é pago ao longo do filme. Uhum. Mas no fim se constrói, né, essa situação para ela, porque ela só tem essa opção. Na verdade, tudo é construído, né, para ela chegar ali. Uhum. É construído por ela acontece, para ela, tá, né? No meio. Isso. Uhum. Por ela. Sim. E para ela. É o mundo me fez assim, dos... gente. Que filme, né, gente? Que filme. Que filme, que filme. Que filme. E ainda temos o nosso querido Black Phillip ali pra fechar com chave de ouro. Sim. Excelente. Eu queria uma camisa com a foto dele. Eu queria uma tatuagem, mas... eu acho que o dia quando eu tiver uma casa grande eu vou querer ter um Black Phillip lá. Chegar aquelas visitas indesejadas. Criar um bode chamado de Black Fury. Gente, o Robert Eggers já falou em várias entrevistas que foi insuportável trabalhar com um bode. Ele não sabe se é possível treinar um bode, mas se for possível, aquele não foi. E não foi horrível. Possível, gente. Então pensem duas vezes antes de querer um bode. Vamos então falar só mais um pouquinho, voltando um pouco para os anos 90 de novo. Jovens Bruxas. Adoro o filme, não, da minha adolescência. Pra todos nós. Eu amo, não tenho o que dizer. Ícone. Nancy Downs, a bruxa vilã, né? A rainha das bruxas que vira vilã no filme. Rainha. Ela é má, ela é malvada, ela é bem malvadinha mesmo. Ai, adoro esse filme, é muito legal. E tem o projeto de remake dele, né? Pra agora. Vamos ver o que, é que vai sair aí. Ah, eu acho que vai ser uma merda, mas tudo bem. Mas aguardemos. Aguardemos. Vocês já reviram esse filme, gente, assim, agora? Não. Que eu não sei se rever esse filme ou se eu vou achar ele legal, assim. Eu acho que eu vou, ele é muito... Ele tá muito fresco na minha memória. Eu revi, achei legal ainda. Mas é porque, tipo, tem uma coisa muito afetiva com ele, né? Então, não sei. Uhum. E é aquela coisa anos 90, por incrível que pareça, Jovens Bruxas é um filme pra adolescente. Então, eu assisti moleque. Então, pensamento de adolescente, frase de adolescente e contexto todo adolescente, né? Hoje a gente odeia adolescente. Mas, na época, foi maravilhoso. É, claro que tem suas tosqueiras e tal. E igual você falou, é um filme adolescente, gente. Só que com uma temática de bruxaria, é isso. Mas é muito massa, não tem o que dizer. Quantas garotas quiseram virar bruxa depois desse filme, hein? Tu quis, Lu? É lógico, ficar fazendo aquele negocinho do lápis, assim, querendo que o lápis começasse a girar na mesa. Nunca girou, mas assim, queria. Eu tinha uma amiga que desenhava runas, comprava livros antigos, velas. Nossa, ela se dedicou, ó. Se dedicou. Ela quis ser o Wicca total na época do colégio. Eu virei maior amigo dela. Então, Wicca tava muito na moda, né? Era muito. Tá, vamos para a nossa última indicação dessa categoria, gente. As Senhoras de Salem, que eu acho que é outro que também divide muito opiniões. O único filme do Rob Zombie que eu gosto. É sensacional. Eu acho muito bom. Não gosto do filme assim todo, mas as bruxas são excelentes. Eu gosto do filme, gosto da condução, mas as bruxas realmente são o ponto assim de destaque. Eu acho que é o único filme bom do Rob Zombie. Então, eu gosto desse filme. Não é excelente, não. Ele é só bom. Tem uma protagonista também, né? A crítica foi bem dividida. Mais pro mal que não tem a crítica do Boca do Inferno, que foi o Matheus Ferraz na época. Ele criou algumas polêmicas. Ele fala que o filme é um novo clássico. Ele adora esse filme. Usar. Gente, acho que até hoje rende comentários, assim, de tempos em tempos volta gente para comentar esse texto. Ótimo, adoro. Eu gosto. Gente, vou fazer uma menção aqui de um filme que, nem sei, bom, acho que pode ser classificado ali dentro do universo, que é As Bruxas de Salem, sabe? Aquele que tem a Winona Ryder. Mas pra ter raiva na minha existência, aquelas bruxas são vilãs, cara. Aquelas ali... são vilãs, porque elas são malditas. De inventar fofoquinha e polêmica, entendeu? É muito tenso ali. Dá muita raiva. É realmente. Porra. A gente tem que fazer episódio de bruxaria, gente. Já era. É isso. Pois é, já ficou aí. Tá na nossa agenda. Pode ser o próximo. Ah, então sigamos, gente. Agora as vilãs com transtornos mentais e a gente volta para Carrie. Então a Margaret White, a mãe da Carrie, é um dos grandes exemplos aqui, né? Total. É uma das piores vilãs assim de cinema. Bem louca. Sim. Ela é assustadora. Eu acho interessante que a Margaret, ela tinha uma previsão na cabeça dela do que a Carrie se tornaria, né? Porque tem um momento, assim, muito pequeno que ela fala do pai da Carrie, de que ele era uma pessoa, e dá a entender que ele tinha alguma coisa bem de diferente, né? Então, ela passou a vida inteira com medo da filha, e esse medo enlouqueceu ela. É, então, no livro é bem mais explícito isso. É, né? Inclusive, aquela continuação que tem, Carrie, The Rage. The Rage. Né? Nossa. Que é horrível o filme, mas enfim. Mas é o cara verdade. Que foi pra outra, foi pra outro lá e fez outra filha. É, então, é isso acho mesmo. Que deixa que o pai da Carrie aqui, que passou pra ela, né? E é uma coisa hereditária. Mas, assim, é interessante que as duas dicas que tem aqui são das vilãs são motivadas por religião, né? Uhum. Fanatismo religioso. Sim, é. O outro filme que tá nessa categoria é o The Lodge, que saiu agora há pouco, né? Não vi ainda, gente. Não dá spoiler, não. É, eu também não consegui assistir. Agora, eu vou acrescentar uma vilã muito. Aqui. Diga. Essa, porque eu acho que, na verdade, nem entra muito a questão dos transtornos mentais, mas essa questão religiosa, não é? Que eu esqueci o nome dela, mas é aquela vilã do Nevoeiro. Aquela... Eu tava pensando nela também. Ah, sim. Nossa, maravilhosa. O ódio ela é próprio. Maravilhosa, ela é fantástica e você odeia ela à medida que o filme vai avançando. E eu acho fantástico o final dela, porque é inesperado, uhum. Não é aquele, o grande final, não. É algo prático, eu acho muito vida real. Eu acho muito, muito, assim, um exemplo muito legal de vilania. Justificado é bom mesmo. Pela questão religiosa. Tipo, eu tô fazendo tudo isso aqui que vocês consideram errado, mas é porque Jesus, a Bíblia, tá dizendo e eu vou fazer. E é isso, sabe? Eu acho. E ela toma as ações. Ela toma umas ações assim, muito, muito punk no filme, né? E o pior de tudo é que chega, tem um determinado momento que você quase compra o discurso dela. Você diz, meu Deus, é o discurso dela encaixa com a situação. Ela consegue encaixar o discurso com a situação e ela consegue, né, angariar os seguidores dela com o discurso. E a atriz é ótima, que é a Marcia Gay Harden. Sim. Não, sim. Ela é maravilhosa. Que a raiva que essa mulher me fez passar, gente, não tá escrito, entendeu? Gente, eu não sabia se era pior dentro do mercado com ela ou fora com os ou monstros. Ou fora. Ai, pois gente, várias dúvidas quanto a isso. Gente, eu lembro também de vilãs desses filmes estilo Mulher Solteira Procura, de transtornos mentais. Sim. Que daí não é uma motivação religiosa, mas é dessa coisa de... Que é um transtorno mental, né? Tipo, de obsessão ali e tal. E tem vários filmes nessa linha, né? Então, lembrei de Mulher Solteira Procura, que eu acho que também se encaixa nesse rolê de vilãs aí, com transtornos. Sim. Ah, mas eu quero falar um pouquinho ainda do The Lodge. A gente passou porque algumas pessoas não assistiram, mas sem spoilers. Pra quem não sabe, o The Lodge é dos mesmos diretores do Boa Noite, Mamãe. Que agora eu não lembro se ele é austríaco, esse filme. E ele foi uma grande surpresa, assim, entre os fãs de filmes de terror. É um baita filme, muito bom mesmo. Aí o The Lodge veio com uma proposta, assim, bem diferente. E apresenta uma vilã também que tem uma construção que a gente não sabe dizer durante o filme quem é o vilão de verdade ali. Então... O Ivo disse que gostou, né? Eu tive alguns problemas. Confesso que eu não curti muito esse filme. Mas a iniciativa dele é muito boa. Então, pra quem gostou do Boa Noite, Mamãe, quer acompanhar o trabalho dos diretores, assista o The Lodge, que é um... Ah, eu um adoro Boa Noite, Mamãe. É interessante, mas eu não gostei tanto quanto eu queria ter gostado, eu acho. Uhum. Eu gosto dos dois. Acho bem legal. É a expectativa, né? Pois sim. Tá, podemos partir para a nossa última categoria, então, gente? Oi, é. Sim, vamos. Ótima também, as vilãs psicopatas. Vamos começar com um filme que eu sei que o Ivo ama. É a primeira, eu adoro, né, esse filme. Uhum. Esse filme é a fantástico. Excelente. A Sammy do Audition. Ivo, quer falar um pouquinho sobre? A gente não sabe muito sobre o passado do personagem, né? Apesar que o filme dá algumas pistas para você ter suas interpretações. Mas ela é uma vilã, assim, é cruel o que ela faz. É pesado, é foda. E ela, assim, é uma questão que você vira e você não sabe, né? Você não entende as motivações dela para fazer o que ela faz. Mas mesmo assim, eu não sei, eu não consigo ficar, tipo... Eu fiquei, confesso que com medo dela, mas assim... Não é uma personagem que me dá raiva. Ela é uma personagem que dá medo e... Enfim... Eu adoro Audition, é um filme incrível, de um diretor que eu acho incrível, que é o Takashi Miike. Aprendi com a Lu, que se chama Takashi Miike, porque eu falava Takashi Miike. Eu também falava Takashi Miike. E ele conta uma... É um filme japonês, né? E ele conta uma história que ela é uma coisa assim bem diferente, e ao mesmo tempo a forma da narrativa que se dá... Tipo, parece muito simples, que é a história de um cara que ele é solteiro há muito tempo, um homem mais velho, com um filho já quase 18 anos, que ele resolve que ele quer encontrar uma moça, quer casar de novo. Só que ele não quer só, vou conhecer uma moça, não. Ele vai atrás de fazer audições com várias garotas, porque ele quer encontrar a melhor garota possível para isso. Ele quer uma garota jovem, com ares inocentes, e aí tudo ao redor dessa construção, dessa trama, é difícil dizer, tipo, você vai se envolvendo com os elementos que vão aparecendo. Você não gosta do cara, mas ao mesmo tempo você está envolvido com essa procura dele. A garota, que é a Azami, né, ela surge e você fica, qual é dessa garota? E depois você vai entendendo a psicopatia dela. Cara, que filmaço é a Audition? Que filmaço? É uma vilã icônica e uma das cenas de terror assim mais impressionantes que eu já vi num filme. Que é de virar a cara. Assim. Virar a cara. É só no finalzinho. São mais ou menos ali talvez 10 minutos de cena. E são talvez ali 10 minutos, né? De cena, assim, que... desconstrói toda a personagem pra você, assim, né? Que ele cria uma personagem pra você e depois ele desconstrói ela toda. Bom, agora uma das minhas favoritas, gente. A Annie Wilkes de Misery. Qual que é o nome do filme em português? Louco Obsessão. Louco Obsessão, obrigada. Excelente, gente. Maravilhosa também. Fantástica. Eu fico doido com esse filme, real, ó, porque é muita reviravolta pro mal. Quando a gente pensa que ele tem alguma coisa boa, pá, coisa ruim. Coisa boa, pá, coisa ruim, dobro. Cara, Misery é sensacional. Muito bom. A mulher louca de pedra, louca de pedra, pedra, pedra. Doida, doida. Terrível, um monstro. Adoro esse filme. A Kathy Bates é maravilhosa, né? Ai, sim. Ou qualquer coisa que ela faz. E agora há uma das favoritas do Felipe, né? Ah, a Tiffany. Sim, com certeza. Ah, minha gente, vamos lá. Tiffany é a melhor coisa da franquia Brinquedo Assassino da história. Porque você vem de uma franquia que, ok, tem um primeiro e um segundo filme que são legais. Terceiro filme, uma porcaria. Aí a série entra no ostracismo e ela volta repaginada ali em 98 com a Tiffany, a Jennifer Tilly, fantástica, como a noiva do Chuck. E deu tão certo que ela acaba voltando. E todos os filmes seguintes, a Tiffany, ou a Jennifer, ela tem algum envolvimento. E eu acho muito legal, porque ela trouxe... Tudo bem, há uma discussão que a série ela saiu do terror e ficou uma coisa mais cômica. Para mim, não incomodou. Eu consigo gostar e assistir o filho de Chuck, assim como... A Maldição de Chuck, que foi um filme já com uma pegada mais séria. E a Tiffany é fantástica. A Tiffany, ela é... Eu vejo o meu sonho, eu queria muito que a Tiffany tivesse um talk show. Eu queria muito a Tiffany entrevistando as pessoas e no final matando. Eu acho, assim... E a Jennifer Tilly, ela compra a ideia. Assim, eu acho o filho de Chuck, então, divertidíssimo. Que é a Jennifer Tilly... interpretando ela própria e com as loucuras da personagem. Tem uma cena que eu acho fantástica, que ela tá lamentando porque não consegue bons papéis, aí faz, poxa, já fui indicada ao Oscar e tô agora fazendo filme de terror com boneco. E é a realidade dela, ela já foi indicada ao Oscar pelo filme Tiros em Manhattan, do Woody Allen, e tá agora fazendo, e ela tá ótima, e o legal é que ela tá envelhecendo, mas ela continua fazendo o papel da Tiffany, e é algo que as pessoas podem dizer, ah não, mas ela tá envelhecendo, mas ela continua, e o último filme, que é o Culto de Chuck, que é um filme mais ou menos, assim, não sou muito fã, mas ok, acho que dá pra assistir, ela tá fantástica também, e tem uma cena divertidíssima, que o Andy Barclay liga pra ela, ou ela liga pra ele, não lembro. Aí ele faz, quem fala? Aí ela, Tiffany. Não, Jennifer. Até eu me perco. Então, eu acho a Tiffany fantástica. Assim, quando tiver outro filme do Chuck com a Tiffany, estarei lá assistindo. Eu espero que a Tiffany esteja, inclusive, na tal série do Chuck que estão fazendo. Amo Tiffany. E ela tem umas mortes fantásticas. Ela... Quando resolve matar alguém, ela mata, assim, com classe e elegância. Com empenho. Isso aí. Excelente. E por fim, gente, vamos a personagem que não é só ela, a psicopata, é a família inteira, né? A Rose do Corra. Ah, eu adoro ela, gente. Que elas adoram, entre aspas, né? Mas vocês entenderam. Eu acho que ela tem vocês entenderam, fala, gente. Lu. É porque essa atriz, gente, como que é o nome dela? É Alison Williams. Ela fez também o Perfection. Uhum. Antes disso, ela tinha feito uns filmes tipo Peter Pan. Ela fez Girls também, a série e tal. Só que eu acho que ela tem muito cara de psicopata, cara. Ela se encaixa muito bem nesse tipo de papel, assim. E eu acho que ela desempenhou um lance muito excelente nesse filme. Ela tem aquele crazy eyes, sabe? Que, tipo, você olha e fala, tem alguma coisa de errado aqui, mas tudo bem, eu vou fingir que não tem nada de errado. Então, eu curto a interpretação dela, eu acho ela bem massa, entre aspas, novamente, né, gente? Porque, sim, mas acho legal a interpretação dela pro filme. É ótimo. A interpretação dela é tão fantástica que, tipo, a cena de virada do Corra, que ela... tá fingindo que tá procurando as chaves pra fugir de lá com o cara, e depois ela tem aquela virada pra mostrar que ela sabe de tudo, ela tá envolvida com tudo. Cara, que cena. Sim. Que cena. Sensacional. Ela é uma baita vilã. E o momento final, né? Não vou dar spoiler, já dei um spoilerzinho do meio, mas não vou dar spoiler do final. O final de Corra é marcante. E ela é uma das responsáveis por isso. Então, é uma baita de uma cena. Tem toda a questão da crítica social do Corra, que já falamos e discutimos inúmeras vezes. E a cena final é o toque dessa crítica. Então, filmaço, interpretação incrível. Sim, e ela é dissimulada. Porque, tipo assim, toda a família é louca. Mas assim que ela entra, que ele entra na casa, tipo assim... Ali já tá começando todos os planejamentos finais pro rolê. Mas quem leva ele até lá... tudo mais, que faz todo aquele papel de sou boazinha, é ela, tipo, então ela é vilã há muito mais tempo, entende? Tipo, ela é vilã antes, ela... Ela foi um trabalho que levou um tempo, né, até ela então levar ele pra lá. Sim. Então é muito psicopata mesmo, porque foi tudo arquitetado. Exato. Verdade. E ela tem esse papel na família, né? De atrair as pessoas, tipo, né? Isso. Então, pô, é, galera. Ela é foda. Felipe, você quer dar sua opinião? Quero não. não tenho o que opinar. Ok. Ai, gente, então, ó, já falamos demais, chega, né? Nos empolgamos hoje. Total. É, bom, então, considerações finais de vocês, Ivo? A consideração final é que agora eu quero fazer um episódio sobre filmes com bruxas, de bruxarias, filmes ocultos, tem muita coisa para falar. Não se preocupem, faremos. E você, Samuel? Acho que falamos demais, eu me empolguei, eu adoro trabalhar a questão de gênero, de críticas sociais em filmes, leio muitos estudos realmente em relação a isso. E esse episódio, assim, foi muito bom de falar sobre. É isso. A vilania feminina, ela tem um toque muito especial no cinema de terror, principalmente nos últimos anos, e vamos acompanhar as tendências, né? O que é que vai ser feito nos próximos filmes, no gênero em si, e no cinema, né? Torcer para que tenha um espaço cada vez maior no mercado, que tem uma desigualdade ainda muito grande. Isso aí. E você, Lu? Ai, gente, gostei muito do tema também. Estou mega empolgada para o episódio de bruxaria, que eu acho que, né, vai ser massa. E eu acho que eu entendo ele como uma continuação desse também. Então acho que, assim, vai ser legal. E pedi para os infernautas também colocarem nos comentários vilãs de filmes que eles lembram que a gente não citou aqui. Tipo, tentem enquadrar em alguma categoria e joguem pra gente também, pra gente também ter indicação pra lembrar de uns filmes aí que a gente não lembrou. Acho que é legal essa troca. Isso aí. Por favor, gente. E você, Felipe? Ah, eu tô super feliz com esse programa. Acho que foi ótimo revisitar tantas vilãs queridas, não é? A Sadako, a Julia Cotton, a Rose the Hat, a Senhora Voorhees, entre tantas. A Tiffany, minha amada Tiffany, ou Jennifer, né? Tanto faz. Então foi ótimo, eu espero que a gente possa realmente fazer logo esse sobre as bruxas também, já estou super empolgado. E é isso, vamos em frente. Muito bom. Gente, obrigada por esse programa, foi ótimo de gravar. Obrigada aos ouvintes, infernautas. Como a Lu falou, deixem suas sugestões pra gente também, que a gente quer mais filme pra assistir. E lembrem que a gente tem o nosso Padrim, então quem puder, quem quiser colaborar com a gente, ajuda esse projeto a seguir por mais uns bons tempos aí. E é isso. Obrigada, gente. Aí, valeu, um beijo. Pessoal. Tchau. Valeu, galera.